transformador está passando de oriente, que daquilo já visual algum erótico, não pode prosseguir. Pode ser que ele chame torre na frequência no 8 decimal 9. Chama na torre. Bruno 966, falou 53, direita Fox 1219. Bruno 219, obrigado. Transformador está passando de oriente, que daqui. Gilete Quebequil, reporta vertical da rotatória, ajuste no 0, ano 0. Reportando, a vertical da rotatória já está aqui. Eco Hamilton, tá aqui sem baixa altura até a cabeceira 17, Eco Hamilton. Cuidado, chama tá. Fala para o saque, voo 20, 197. Como Salvador, boa tarde, voo 966. 966, passe Alfa, Juliette, corrijo Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, mantenha o trajeto, voo 966. Chance, passa nível 2, 18 para 1990, informação certa. Voo 1097, desça até o 180, vou em pelo, aguardando a descida. Chance para mim, 180, vou apelo, voo 1097. Está, né, 6141, vetoração para o sequenciamento, curva agora à direita, na proa 2. 60, seu limite é radial 340 de Salvador. 3260, limitado de 340 de Salvador, Xará. E aqui é o meu tango decolado 55, mantém escuta aguardando a transferência. Mantém sua escuta, tango. E aqui é o meu tango, informa o tráfego, Charlie 182, se aproximando da rotatória 1.500 pés, reporta visual com o mesmo, asa fixa. Sim, se aportará. Gilete Quebec Hill, informa o tráfego, Robson 44, decolado da 17, seguindo para Serra Índia, Eco Índia, Ponte Filho, reporta visual com ele. Gilete Quebec Hill, já na vertical da rotatória? Visual com o helicóptero, Gilete Quebec Hill, se aproximando para Ponte Filho. Não, não aproximou ainda não. Gente, o helicóptero decolado agora da 17, comprou a norte, a 500 pés, reporta visual com o mesmo. Ingresso a final da 17, reporta a final de 3 milhas, Gilete Quebec Hill. Desça até o 060. 060, 6141. Já chega aqui, o repórter visual para o helicóptero está agora à sua direita, a 500 pés. Visual com o helicóptero, já na final da 1.7, Quebec Hill. Sempre a porta curta final de Leste Quebec Hill. Quebec Hill. Torre o Ian com o meu tango, não teve visual do Leste Quebec Hill. Já aproximadamente 4 milhas fora. Gente, o tráfego está à sua direita, 1.500 pés. Quem é que eu matamos? Para Serra Índia com Índia, mantendo a escuta da torre, reporta a curta final. Gente, visual com o tráfego, reporta na curta, tá agora. Oi, Salvador, boa tarde, estou 4065, com espera da 1.0 para 1.0. 4065 ali, mantendo 0. Ali, mantendo 0, está tudo certo. Bom, mas a Alfa mantém a posição na papá, tem uma aeronave para pouso agora na 1.7. Recife 2.1.9. Qual seja o nome? Gente, o 6142 número 2 para cópia é Puca Transição Aru. Puca Aru aguardando, 6142. O voo 2097, pronto para o táxi, é o 140, 2 horas e 45 minutos, alternando Salvador, ciente do colega aqui, parqueando no norte. Voo 2097, após o companhia, táxi até o Fosso Espera via Índia, torre 1895, 1010, boa viagem. Obrigado, senhor. Bom voo. Funciona 20, décima 1. 10, vento 170 graus, 8 nós. Tem que precisar do colágeno 10, 470. 3154, táxi Alfa. Juliette, portão 5. Alfa Juliette para 05, para 05. 884, pronto 4? Pronto 4, pegou 884. Aracaju, nível 2, 30, autorizado, rota conforme o plano, pistão na 0, primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Aru, 5475, transponda, controle 1935. 984 autorizado, Aracaju 230, com curva direita na Puca, Aracaju, 5475, transponda, 1935, controle, gol 984. Correto, portão 2, chama a plata, puxa no 884. Então. Azul 4065, decolado 59, controle 119, decimal 35. 1935, 4065. Gillette Quebec Kilo, solo Zuno 800, confirma o PAD. Bata, sente backtrack autorizado, reporta liberando, Gillette Quebec Kilo. Puca transição Aru 5440, transponda, controle 1935. Então autorizado para Recife 390, Pucaracaju, conforme plano, decola 10, pela esquerda, o controle 1935, transponder 5440, Ocean 62-6142. Correto, está no remota 14, chama pronto, pushback e acionamento. Chamaremos na 14, 6142, grato. Pode passar da Elda presente, 4065, por favor. Azul 4065, vou Ileda, após 2000 pés. Ileda após 2000 pés, 4065. Papá, Romeu Charlie, subfórum na 05, vou direto Vitória da Conquista. 1905, direto Conquista, Romeu Charlie. Fechando 61, 41, está 30 milhas. Da posição Duna, reassuma navegação na proa de Duna, Oceania 6141, destino 050. 050, Bano Duna então, 6141. Duna 097, desça para 2000 pés, o ajuste é no 090, está autorizado ILS-X e reporte estabilizado localizador. Desça para 2000 pés, o no 090, apontará estabilizado localizador, ILS-X do 90. Está cancelada a redução da altitude mínima em tempo? O 1097 está cancelada a redução de altitude em tempo. Cancelada a redução da altitude em tempo, gol na 097. Mantém 190, gol 2097. O 4462 está em contato radar 56 milhas sudoeste de Salvador, voe Mari para interceptar a chegada Mari, reporte no ideal para descida. Voe Mari, reporte a descida, 162, poderia voar direto Duna? Tem a Mari, o azul 4462. Vai para a Mari, Breno. Salvador, boa tarde, Sané 6315, da Sierra. Sané 6315, a sua identificação via Aman, desça ao 060. Agente Aman 060. Graus 99. É 63105. Inicia redução para 2509, é número 4 na aproximação. 50. Fazer o 4462 para a descida. O 4462. Desça ao 050 na proa de SAP. Proa de SAP, direto se mantém o 050, azul 4462. Informação em curso para Brasília 36, copia ou guarda coordenação para 38? Copia 36. 360 autorizado para Brasília, da cola da pista 10, curva direita, saída Arbor, Elefa, Lopes Zulu 17. Acione 5470 no transponder. Controle em 119, decimal 35. Autorizado Brasília, nível 360. Comando 10, curva direita, na Arbor Elefa. Informe do Lula 17. 5470 transponder. 119, decimal 35. O controle, 632 abaixo, né? Chame 632 no contestamento correto, na posição 06, chame pronto. Chama aliás, obrigado. Na via Arbor, vindo para o 430. 5425 via Arbor, Romeu Tchanel. Subguardião 08, suba inicialmente para o 050, guardando o contato radar. Estaciona 61, Amazona. Foi para o controle? Estaciona 61, 41, descendo 4000. 41, desça para 2000 pés. É o número 2 na aproximação, vai seguir o tráfego à frente, está 10 milhas, é um Boeing 738, está autorizado em LSXR, reporte estabilizado, localizador. 22 mil, segue o tráfego, autorizado, reporte estabilizado, 6140. Controle, boa tarde, gol 2097, colou, cruza 1500 pés. 2097, boa tarde, contato radar, subindo para o 240 via Dial. Vida da EL 240, gol 2017. Gol no 097, estabilizado, e aliás, X-ray, passa Duma. 097, chame Torre, na frequência no 8.95. Torre, Salvador, no 8.95, gol no 097. Sané 6141, reduza para 1809. Reduzindo 6141. Para o táxi Gol 984, está com 85 a bordo, 12.7 de autonomia, terminou no Recife. Confirme Recife alternativo, 85 a bordo, 12.7 de autonomia? Confirmo. Livre táxi até o ponto de espera, via Índia, quando lá torre 118, decimal 95, ajuste 10, 10, bom voo. 10, Índia, ponto espera, decimal 5, Gol 984, obrigado. 5, chame o centro Recife na frequência 1251 na alternativa 33, decimal 25. 251 na alterna 3325, pode ser mesmo. Turno 0 no 0. Autorizado, posição no 0, tipo no 0 no 0, gol no 0 no 0. Possível Guardião 08. Você já possui contato radar? Tem identificação, Guardião 08. Ainda não tem identificação? Tem identificação, por gentileza. Aí dentro. Então, 08 agora tem contato radar para 22 milhas oeste de Salvador. Submantenha o 050, tem um tráfego só na sua posição de 1 hora a 1,6 milhas, cruzando 090 para o 060. Agora o Guardião 08 aguardando a autorização para a sessão a 130. Tem que aguarde. Aguarde. Papá, Romeu Charlie Alfa, chame o centro Recife, na frequência 1288, alternativa 126, decimal 0. 28260, Romeu Charlie Alfa, chama Recife. Obrigado, bom trabalho. Azul 4462, desça para 2 mil pés, autorizado IRSXC, reporte estabilizado o localizador. 2000 com milhões, azul 4462, vai reportar estabilizado. Passou 20 ao controle. Está a 51 milhas sudoeste de Salvador, serviço radar terminado. Chame o controle Ilhéus na frequência 120 decimal 1. Carrega 313, reduza para 2009, é o número 3 na aproximação. Confirmando 6315, redução para 200, nós estamos batendo 250. Reduza para 2009, é o número 2 na aproximação. É 3 no 5, 40 a mais. Puxanem 6141, Sami Torre, na frequência 98, decimal 95. 295, Puxanem. Polo 10, livre à direita, solo 121, decimal 9. Polo 2, guardião 08. Prossiga, guardião 08. Eu consigo manter, senhora, para passar o traço da magnética 220 em subida? Temos o traço no ticket aqui. Ele está quase a passagem do traço para ascensão, o guardião 08. Continue se afastando para o oeste para subir. Tento, traço. Controle Salvador. Boa tarde, ao azul 9135. Do 9135, boa tarde, a sua identificação. Agora 4 milhas de Conde, poderia confirmar a chegada? Azul 9135 está em contato radar, está 74 milhas no Odeste Salvador, vai voar Bonfi para interceptar a chegada Bonfi e reporte para o ideal para a descida. Vai reportar o ideal para a descida, apoio de Bonfi, o Azul 9135. Na 6315, desça para 3 mil pés, o ajuste no 0 no 0. 3 mil, ajuste no 0 no 08, continue a sessão para 1-3-0. Livre a sessão para 1-3-0, guarda atrás. O 2-0-1-7, chame Centro Recife na frequência 0251, alternativa 33, decimal 25. 84, ele mantém no 0. Ali mantém no 0, gol no 84. Voo 2097. Chame o Centro Recife na frequência 1251, alternativa 3325. 351, 3325, boa, voo 2097. Movimentar o programa? Liberdade Chapéu Ponto Espera, parte 1 no Índia, quando lá torre 118, decimal 95, azul, chama 0, no 0, bom voo. Afirma, 895, hoje na 1142. Boa tarde, 6141, da Oceania, levou? Boa tarde, 6141, da Oceania, chama da Juliette. Da Juliette, 6141. 6315, desça para 2 mil pés, autorizado em LSXC, vai seguir os traços à frente, está 10 milhas, é o Eco 190, reporte estabilizado. 6315, como número 2, reportar estabilizado, LSXC. Alemão 41, Juliette, portão 01. Juliette, 01, 6141, deixará. Está estabilizado no ILS Azul 4462. Azul 4462, chame torre na frequência 198, decimal 95. 1895, Azul 4462. Torre, boa tarde, Azul 4462. Comando 4462, livre pouso na 10, ventou no 70 graus com 9 nós, altímetro no 0, no 0. Livre pouso na pista no 0, com 1010, azul 4462. Boa noite, 84, decolar 12 no 4, controle 1 na nave decimal 35, bom voo. 935, obrigado. 228, 2000, Américo. Controle Salvador, boa tarde, bom 884, 2000 para 230, Puca. Uno 884, contato radar, seguindo para 230 via Puca. 230 Puca, Gon 884. Guarda 08. Já 08, prossiga. Estamos em coordenação para o lançamento de paraquedistas no nível 150, está retificando. Tem que subir e mantenha 150. 150, grato, guarda 08. Está no localizador? Puxa, 63, 1, 5. 63, 1, 5, torre na frequência 18, decimal 9, 5. 3, 1, 5, 3, 1, 7, 2. São 3, 1, 5, 7, 2, plano identificação, via chegada Mari, desça para o nível de voo 060, QNH 10, 10. 060, 10, 10, via Mari, escolha para o aritado preferido. Mantém o perfil da chegada, são 3, 1, 7, 2. 060, perfil, mantém. São 3217, acione identificação, desça para o nível de voo 070, QNH 10, reporte por término de desvio. 070, 1010, 3217, reportará. Quando possível, poderia voar. Salvador, ideal descido, 9135. 9135, desça para o nível de voo 050. 050, 9135. Então, 3217, informo que consegue voar bom, voar bom, se dá presente. Tá bom, se afirmativo, então, 3217. Controle, Oceanar 6326, bom dia. Oceanar 6326, aciona identificação. Identificado 170, cidade Boa Mar. Oceanar 6326, está presente autorizado para o Edmari. Sim, direto Mari, 6326, grato. 6326. Desça via chegada Mari para o nível de voo 080, QNH 1010. Ok, 080 para Mari, 6320. 35, bom voo. 1935, boa tarde, janeiro 61, próximo. Ryanair 6142, contato radar na decolagem, suba via Pouca para o nível de voo 390. Pouca, vai se dirigir até o 390, Ryanair 6142. SAM 3172, está presente voo e na proa de TAP. Solo 1-2-0, livre à direita, solo 1-2, um decimal 9. Livrando à direita, 1-2-1-9, chaleia 63, 1-5. 4-5, boa. Tudo bom, Titan 3-2, tá no 7. Tem, Titan 3-2 no 7. Na R6326, reduz a velocidade para 2509. Sampa 250, 6326. Na R6326, informa o tráfego, posição 9 horas, 14 milhas, rumo nordeste, cruzando no 30 em descida para o 060, um Airbus 320. Ok, a Chanel 6326, copiada. 4 do Pátio 1. É moça 1-4, Pátio 1. Chanel 63, 1-5. Confirmando via Alfa e Juliette. Azul 9135, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda, proa 230, seu limite é a magnética 1190 de Sintra. Ok, esquerda 230, limite é 1190 de Sintra. 25, mission Sierra. Inform information, go 1659. Roger, flight 4 copy. Clear Galeão, flight level 360, take off 10, right turn, dial departure Irumi, transition via Open November 857, after flight planning route, call 5466, Salvador departure 119.35. Roger, approved it to 360 to Galeão, take off runway 10, turn right after take off. Expect for departure dial, Irumi transition. Via upper November 857 and the flight plane broke, Skunk 5466 and control 119.35, go 1659. Go 1659, report for tax pushing, start 10, okay. 1659. Solo Chanel 321, portão 6, pushback acionamento. Após a passagem do Airbus da companhia Calda, está autorizado no 06, Chanel 321, chamamento. Voz V2 da Bianchi, de ti chama ataque, 6321. Oh, a possibilidade de voar direto a Aracaju? Oceano R6142? Afirmativo, 42, possibilidade de voar direto a Aracaju? Oceano R6142, chame Recife em 12685, alterna 12545. 25, 245, boa. Solo confirmando para o 63 do funcionário. Na remota 14, não tem nenhuma condição. Nem na 12, nem na 13. Deixa eu entrar em contato com essa aérea, porque o portão que colocaram aqui para nós é remota na 4. Tá, 3172, deixa para 4 mil pés. 4 mil pés, 3172. Atinge 80, Xené 6326. Xené 6326, desça para 3 mil pés, QNH 1010. 3 mil, 6326. Mas 19135, desça para 2 mil pés, QNH 1010. Fala 2 mil com 1010, nós gente. Azul 9135, controle. 9135, na escuta, prossiga. Qual a velocidade? Estou mantendo 240. Tente. Azul 9135, esquerda proa 200, mantém a presente velocidade. Esquerda 200, vai manter 240. Xané 6326, desça e mantenha 5 mil pés. 5.000, 6326. Dan 3172, ultrapassará o localizador, seu novo limite, a radical QD Mike 1-30 de cima. Gente, o novo limite é 1-30. Xané 6326, curve A, esquerda, proa 0-10. Esquerda 0-10. Dan 3172, esquerda, proa 0-10. Iniciar a redução, o 9135? 9135, livre início de redução. Iniciando redução. Ajuste 1010, bom. Ajustado 1010, táxi via pátio Índia, ponto de espera, 11895, Xané 6329. Condições visuais. Xané 6326, curve à direita, proa 050 para o localizador. Direita 050 para o localizador, 6326. Dan 3172, direita, proa 070, permanece limite. Ultrapasse o localizador, limite 130 de cima. 070, limite 130 de cima, 3172. Atingindo 70, Dan 3217. Azul 9135 para o localizador. Curve à esquerda para o 160. 160 para o localizador. 6326, livre LS, descida até 2000. 2000, com a maré estabilizada, 6326. Serão 3172 para interceptar o localizador, direita para o 140. Direita 140 para o localizador, 3172. Serão 3217, descida autorizada até 4.000 pés, chegada a Bonfi, via 1010, redução 200 nós. 4.000, via Bonfi, 1010, 200 nós, Serão 3217. 9135, visual com a cabeceira? Afirmativo. Torre 1895. 2800. O Xané 6326, 2000, livre LS. Livre LS, sim, estabilizou. Boa tarde, Torre Salvador. Xané 6321, na próxima ponte espera, da 10, pronto. A gente mantém a ponte espera. Vai manter a ponte espera, 6321. Solo Dan 3155, nível 320 para Guarulhos. Aguarde 320 para a cópia, outra 3155. Na sua esposa. Torre de Salvador, boa tarde, o Azul, 9135. Já visual baixado, Salvador. Sem dar o chané à sua frente, 5 milhas. 102 mil, livre aliado. Agora livre pouso, navio no 35, vento no 70 graus, com 8 nós, altímetro no 0 no 0. Livre pouso, navio no 35. Zona 55, pronto, cópia. Prossigo, cópia. Autorizado, Salvador Guarulhos, nível 320. Decola da pista 10, curva direita. Saída da Euleda Motiva. Lampezulu 10, Papa Alfa Índia, DCT 1 BAD. Lampezulu 44, conforme rota. 5547 no transponder. Controle em 119, decimal 35. 3155, autorizado 320, da Euleda Motiva. Lampezulu 10. Piraí, direto um bate, Upper Zulu 44, Pagok 5547, 11935. São 3155, atejamento correto, na posição 05, chame pronto. Chamarei. Solo Salvador, boa tarde, Polo 966, na posição 9, da informação 1004, solicita autorização para Campina Grande. Polo 966, boa tarde, uniforme confere para Campina Grande 370, autorizado. Decola da pista 10, curva à esquerda, saída Pouca, Jambos e Pá, Upper 10, conforme rota. 5534 no transponder, controle em 119, decimal 35. Ok, aqui na saída, saída Pouca, Jambo, depois... Zipá, Zulu, Índia, Papá, Alfa, Romeo. 3172, meia dúzia de milhas de Simbra, completa final, torre no 895. 895, boa tarde. 9966, cotejamento correto no portão 09, chame pronto. Camará, 9966. Boa tarde, Xané, 6326, passou o externo, baixado, checado. Gente, aguarde pista livre. 5-0, ingressando na rota para lançamento. Reporte homens fora, guardião 08. Reportará homens fora, guardião 08, grato. Então 3217, 2000, livre LS, acusa localizador. 2000, autorizado LS, informará localizador, então 3217. Lá, até a finalizadora, 4 Lima previsto, 9135, obrigado e uma boa tarde. baixo travado 3173. Estrela 6315, boa tarde. Uniforme e informação em curso, copia 360 para Guarulhos. 360, copia. 360 para Guarulhos autorizado, decola da pista 10, curva direita. Saída da El, Leda Motiva. Lopes Zulu 10, Papa Alfa Índia, DCT 1 base, Lopes Zulu 44, conforme a rota do plano de voo. 5474 no transponder, controle opere em 119.35. Autorizado conforme nível 360, decolando da 10, primeira curva direita da El Leda Mótica, apresolou 1-0, Papa Alfa Índia, 1 base, apresolou 4-4. 5474 no transponder, 0935, controle, chama 6315. Chalé 6315 no portão 01, no chave pronto. Muito obrigado. 3172, vento no 60 graus com 8 nós, altímetro no 0, aguarde pista livre. Estabilizado, TAN 3217. TAN 3217, completa final, torre no noite 95, tráfego que precede, meia dúzia de milhas reduzido. Visual, TAN 3217. Confirmando, torre, só no 219, né? Afirmo. Solo, boa tarde, eu chamei 6326, lembrando. Boa tarde, eu chamei 6326. Alfa Juliette, remota 13 do Pátio 1, ao lado da aeronave da companhia. Ok, Alfa Juliette pro pole position 6326. 2 dona Vaga. Solo, confirmando para o 6326, a posição é a 1, né? 01. Confirme. Para o 6326, a posição é 01, né? Negativo. Remota 13 do Pátio 1, né? 01 encontra-se ocupado pela nave da companhia. Ah, ok. 13, o Pátio 1, 6326. O segundo vai seguir em frente, é na remota, lá, a retaguarda dos gates 9 e 10. Tá perfeito, ok. Grato, 6326. 217 na escuta. Todo Salvador, Guardião 08, homem fora, Guardião Maldonado 150, passando pelo setor Oeste, confirme. Guardião 08, não há tráfego no setor, descida para o tráfego de Veracruz, reporte passando 4.500 pés. Passando para cruzando 4.500, Guardião 08, grato. 3217, chame a torre, 1895. 3295. 0, ventou no 60 graus com 9 nós, altímetro no 0. Livre pouso, pista 10, 3217. 1010. Afirmo. 6321 ali, mantém no zero. Ali mantém, não no zero, Chané 6321. 2231 com informação e uniforme. 2231, desça e mantém nível de voo 090. Proa de mar intercepta a chegada. Vai descer para 090, proa de mar e vai interceptar a chegada ILS da 10. Passagem 2231. 93217. Boa tarde, Altan 3217. Boa tarde, Altan 3217, Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette para 06, Altan 3217. Decolado aos 4-2, controle 19 decimal 35, bom voo. 19935, Chané 6321. Obrigado, boa tarde, bom trabalho. Quero 9, aguarde, voo 9966. Aguarde, voo 9966. Pés Arbor. Chané 6321 no contato radar. Suba e mantém nível de voo 360 via Árvore. 360 via saída Árvore, Chané confirmando, é o 06 pro TAN 3217, né? Afirmo, 06 TAN 3217. Ok. Guardando o formalizador ou as luzes. A espera monitorar a nossa frequência mesmo já deve estar providenciando. Ah, sim. Para a Cruz. Radar na escuta do Guardião 08. Guardião 08, serviço radar terminado, 32 milhas sudoeste de oeste de Salvador, frequência livre, segue para Veracruz em alta coordenação 234. Tenente, frequência livre para o Guardião 08. Arthur, request to return to the gate 10. Point, please. Aguarde, segundo 966. Clear gate 10 again. We are 10 in approach, thanks. Eu sigo agora, voo 1966, eu solo. A critério do comandante, o seu curso será autorizado a ficar na nave da companhia e partir novamente no portão 10. O passarinho do 2231 não pode continuar a descida? 2231, autorizado a interceptar a partir de Mari, via chegada até 2000 pés em 10. Via chegada para 2000 pés, ciente. Batalha 2231. Escuta do Sala. 1659, start to the approach, gate 10. Roger. Roger. Salvador, boa tarde, Bono 620. Bono 620, desça e mantenha nível de voo 060, chegada a Mari, ajuste do altímetro 10010. 060 na Mari, também 10, voo 960. Bom, 315505, autorizado, puxa, metade. Alô, Salvador, uma boa tarde, Azul 418, cliente do uniforme, solicita autorização, confere. Azul 418, uniforme, confere para Confins 300, copia? Sofia. 300 autorizado para Confins, decola da pista no zero, curva direita, saída Arbor, Elefa, Open Zulu 21, 5563 no transponder, controle opere 119.35. Gente, o 4118, autorizado Belo Horizonte, liga 300 de Atlântico de voo, saída Arbor, atenção Elefa, curva direita do ano zero, transponder 5563, afetando o futuro do ano 35. Cotejamento correto no portão 03, chame pronto, só confirme o nível copiado. 300. Confere, chame pronto. Chama. 19660, autorizado, chame táxi. Afirmo, 09 agora autorizado, puxe, chame táxi. Está autorizado, 19660, chamará para o táxi. Chame 6321, chame Recife em 1288 ao término 260. 1288 ao término 260, com Recife, chame 6321, bom dia. Alô Salvador, 1966, está pronto para o táxi. 4 horas e 28 minutos, alterna Natal, 111 a bordo. Livre táxi até o ponto de espera, faz 1 no Índia, quando lá torre 118.95, ajuste no 0, no 0, segue a retaguarda do R2 da TAM. Segue a retaguarda do R2 da TAM, com ajuste de 1010, faz 1, Índia, lá torre 118.95, 1966.